Réveillon Festividade 2026. If that nigga broke, then make that ass freeze. We ain't shaking ass for niggas with no cheese. And we ain't pulling up for niggas with no keys. No. I don't wanna drink, what a bottle that. Sit right here, pay for the tab. Right here. Me and my bitches gon' make you laugh. And when we done with you, we gon' sleep bad. Big booty, big baddie, big mad. I pull a flex and I'm they bitch ass. He want a good girl, that's too bad. I'm so cunty, I'm too bad. Say, you say that you want good love. Girl, I can give it to you. Réveillon Festividade 2026. Réveillon Festividade 2026. A trilha sonora da sua virada é positividade. Press play, baby. DJ Maxomine. Hey, Mr. DJ, listen to me, baby. O DJ MM. DJ Theo Driver. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. E muita positividade no que está por vir. Festividade 2026. dois, um, feliz 2026! Chegou, gente, chegou! Que o ano novo seja um ritmo da felicidade, com saúde, amor, muita música boa. Pode abraçar quem tá do seu lado, se você tá sozinho em casa, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. Curta bastante esse som, é a positividade. 2026 chegou e você junto com a gente. Um feliz ano novo, Yo Track. Feliz ano novo, DJ. Obrigado por estar mais uma vez com você aqui. Obrigado, pessoal de casa, por estar mais uma vez aqui na positividade. Me sinto abraçado por todos vocês. Tá? Exatamente, gente. Viramos o ano juntos, conectados pelo sonho, pela alegria e pela positividade. Desejo a você um ano 2026 maravilhoso. Agora tá na hora de dançar, curtir bastante. Já tá curtindo desde as 8 da noite, a gente vai até as 2 da manhã. Bora! Aumenta o volume, deixa a música por nossa conta. Feliz 2026! Bora! Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. É. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O teu amor pode estar do seu lado. Yeah. O amor e hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho. Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Oh, pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O teu amor pode estar do seu lado. O amor positividade no que está por vir. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar. Vou 2026. Festividade 2026. Essa é a trilha da virada, cheia de energia e positividade. I used to rule the world. Seas had rise when I gave the word. Now in the morning.

just give me what I want.